O demolidor Sérgio Canaia morre e vai pro purgatório, onde ele é recebido por São Pedro. É, seu canaia, o senhor está enrolado. O senhor só fez maldade. Roubou, corrompeu, derrubou o prédio. Peraí, São Pedro, também não é assim. Teve uma vez, há uns 10 anos, que eu fiz uma boa ação. Eu dei R$1 para um mendigo, num sinal. São Pedro consultou seus alfarrábios e confirmou. É, realmente é verdade. Está aqui. Você deu R$1 para um mendigo em 1986. Sérgio Canaia ficou esperançoso. E então, senhor, eu vou poder entrar no céu? Que mané céu! Ô, Gabriel, vem cá. Devolve R$1 para esse sem-vergonha e manda ele pro inferno. O sujeito morreu e foi pro inferno. Quando percebeu que estava no inferno, ficou desesperado. O diabo chegou e tentou acalmar o homem. Mas por que você está tão chateado, rapaz? Por que tu acha? Eu tô no inferno, pô. Calma, calma. O inferno não é esse inferno todo, rapaz. Quer ver? Por exemplo, você gosta de beber? Eu gosto. Então, você vai adorar as segundas-feiras, rapaz. Tem tudo que você quiser beber. Tem uísque escocês, vodka russa, cachaça, bebidas da melhor qualidade. Maneiro. Aí você gosta de fumar, né? Então você vai adorar as terças-feiras. Charutos cubanos, os melhores cigarros do mundo, maconha, o que você quiser e sem ninguém te encher o saco. É uma beleza. Maravilha, que maneiro aí. E tem mais. Você gosta de jogar? Uai, me amarro. Então você vai adorar as quartas-feiras, rapaz. Isso aqui vira um cassino. É roleta, blackjack, corrida de cavalo, pôquer, uma jogatina do cacete. Demais aí, o inferno é demais. Agora tem uma coisa, você é gay? Não, por quê? Ih, rapaz, então você vai odiar as quinta-feiras. Frases de efeito moral. Quem dá aos pobres não deve se aborrecer ao ser chamado de boiola. A mãe entra na loja de brinquedos para comprar um presente para sua filha. A senhora tem boneca da Barbie para vender? Tenho a Barbie ginasta, a Barbie noiva e a Barbie doutora por R$25. E tem também a Barbie desquitada por R$250. Como assim? Por que a Barbie desquitada é tão cara? Porque vem com o carro do Ken, a casa do Ken, os móveis do Ken. Um esperma pergunta pro outro. Aí, quanto tempo falta pra gente chegar ao ovário? Relaxa, rapaz. A gente acabou de passar pela garganta. O menino pergunta pro pai. Pai, o que é clitóris? Pô, meu filho, por que você não me perguntou ontem à noite? Eu tava com a resposta na ponta da língua.